Daí ele matou todo mundo, deu um tiro na cabeça e filho. É difícil explicar o que aconteceu, mas nós vamos tentar. Bom, eu vou tentar explicar o que aconteceu. É que depois do Tuizinho, do Cilion e do Jobair cantarem. Houve uma comoção muito grande na lancheira e a Lauren, que estava lá, ficou muito comovida. Especial. E foi lá falar com eles. E quando ela foi, toda a lancheria foi seguindo ela. Onde comeu? E daí eles sentaram lá e pediram um todinho pra todo mundo. Até pro Tuizinho. E tinha um cara lá, tava sentado lá perto, o Giba, estudante de arquitetura. Estudante de arquitetura. Aí ele sentou do lado do Tuizinho. E com toda aquela pinta de arquiteto, né? Que os arquitetos têm um jeito todo especial de ser. Falou pro Tuizinho. Me sedução e os anjos caídos descendo a major. Me Cássio com uma bicicletinha verde de plástico cantando. Major, me casse.

São dimensionais, sabe? Outra dimensão. Tipo, Porto Alegre. O que você acha dessas piadas sem graça que eles fazem de gaúcho? Orgulho estampado por uma cidade que nada tem senão suas graças interioranas, seu pôr do sol e o anfiteatro mais feio do mundo. Tu acha que isso ia aparecer num filme pornô? Um filme de R$2? Sensação de ser uma pseudo. Não, não, isso de novo, não, por favor. Ai, é um filho da puta. Filho da puta é tua mãe, ô viado. Sacanagem. Minha mãe! So in love with you, Eu quero te chupar todinha. Sim, claro que tu queres. E eu deixo, hein? Aí a gente vai achar um baseado. É hoje que nós vamos te comer. Mas com uma condição. Com calma, cuspe, jeito, se come o cu de qualquer sujeito. Os mais desavisados, assim, os iniciados, ficam desconfortáveis. Ah, a propósito, fui eu que te mordi mais cedo. Sim. Meu, você pega assim, tipo, indo pro Sapopemba, tá ligado? É, eu sou conhecido como Highlander lá, mano. Highlander? Sim, perfeito. Alguém chegou com todo Highlander, meu. Eu acho que isso nada se diferencia daquelas línguas Zimbabwe, as folhas de babaçuca e as margens do rio Zambeze na África Setentrional. África Setentrional. Tortuosas ruas da cidade encontraram uma drag queen que lhes pediu para entrar em um porão. Dentro, havia um secreto boteco onde se reuniam os conspiradores anti-floco. Não ouça o projeto Floco, projeto Floco é muito ruim. Se você ouvir o projeto, você vai ficar assim. Assim como? I see you comb your hair. Ao reconhecerem os heróis como aqueles que haviam eliminado o Floco, os conspiradores se levantam e o saúdam. E Tuizin é proclamado o novo rei da cidade e é guiado para o Palácio do Piratini, passando pelo Parque da Redenção, aonde ganhou a coroa real de Londres. Você está ouvindo a ZYD568 Ipanema. Eu queria mandar um abraço, eu, Lauri Leite, mandando um abraço pro Tuizinho. Queria mandar... Pô, esqueceram do cara, né? Queria mandar um abraço pra todas aquelas pessoas que eu não vou ter paciência de me lembrar agora, ao vivo, no ar. E todas as mulheres da minha vida, aquela coisa assim...